Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd e eu nunca zerei um jogo de Super Nintendo. Aqui é Carlos Voltor e eu sempre jogo com o Mario. Aqui é Holy Griever ou Grivo e o Ken é melhor que o Ryu. Puta que pariu! É isso? É só isso? É só isso? Você não imagina o que isso causa de polêmica, meu cara. Eu quero ver. Ele falou, vou polemizar. Vai encher a caixa de entrada de vocês. Que o Azaghal, eu estou de saco cheio, cansado pra caralho e só vou reclamar. Ah, somos dois que estamos cansados, meu. Não é à toa, não é à toa. Hoje, rapaz, é dia de um Nerdcast prometido há mais de um ano. O Nerdcast Videogame número 2, rapaz! Quando que foi lançado o primeiro mesmo? Cara, muito tempo atrás, quando o Nerdcast ainda era Nerd Connection. Cara, foi antes dos 20 Caraca, primeiros. Então, nós vamos falar, nós falamos antes do advento do videogame, do Atari, do Nintendo, assim mais ou menos, e vamos falar agora... Isso, dos videogames de 16 bits, malandro! E vamos focar no rei dos 16 bits, que é o Super Nintendo! O amado Super Nintendo. Cara, acho que dá pra gente fazer um Nerdcast mais centrado. Em vez de falar de 16 bits, se a gente não falar primeiro Super Nintendo, vale a pena discutir, porque tem muita coisa pra falar. Não mandem e-mails dizendo, vocês não falaram do jogo tal, whatever. É pra ser um papo, não é pra ser um review profissional de se game. Se quer review, vai na Wikipédia que lá tem um. Exatamente. Muito bom. Ah, se quiser, também pode ser uma coisa interessante. A gente pode ficar aqui o Nerdcast inteiro falando o nome de todos os jogos de Super Nintendo. Vamos lá. A. ASP Airstrike Patrol. A. Real Monsters. ABC Monday Night Football. Animation Fest. Acrobat Video. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal! Vamos para a nossa leitura de e-mails e caneladas no 103º Nerdcast. Muito bom. Nós fomos ver Rambo, né? Fim de semana passada. Eu fui no cinema na primeira sessão de sexta-feira e só tinha homens de meia idade sozinhos, sabe? Você vê que um tava fugindo no trabalho, o outro deu uma de chavado e foi todo mundo no cinema. Que beleza. Nós aqui no Rio fomos com a trupe do Nerdcast, Guga, Amigo Imaginário, 3D, Eduardo Expor, aquela galera toda. E, cara, você tinha que ver o Guga, cara. Cada explosão, cada cabeça que explodia, ele ficava louco, cara. Ele gritava, aplaudia. Teve uma hora que teve uma mega explosão, cara. Ele teve um ataque de riso que durou 5 minutos. Ele ria alto. Tinha um cara putaço na nossa frente sozinho, olhava pra trás. Todo mundo com torcicola do campo. Muito engraçado. E Rambo 4 é foderoso o filme, cara. Puta que pariu. Vivos lá. O que vamos falar agora? Vamos falar da Nerd Store. Vamos falar das nossas camisas, né, Valene? Olha, muitos nerds estão malucos, Azaghal, porque a camisa do Acre acabou. Essa camisa que eu achei que não ia dar em nada, tá fazendo sucesso inacreditável, né, cara? Muito bom, cara. Só tem baby look agora, zeraram todos os tamanhos. Então... Eu mesmo estou usando uma baby look. Ah, que graça! Então, fiquem tranquilos, a gente tá recebendo vários e-mails da galera que tá querendo, meu Deus, cadê a camisa do Acre, cadê outros tamanhos que eu quero e tal, não se preocupa, as reposições estão chegando agora em março e teremos, Azaghal, mega boga novas camisas, Azaghal. Sim, é verdade, não pode ser revelado ainda. Mas são espetaculares. Vai ter também uma reposição da camisa do lightsaber na caveira. Exato. Né, pra quem está querendo. Também estão pedindo. E nós fizemos um modelo especial da Nerd Vader. Ah, verdade. É limitada a série, hein? De Nerd Vader com tecido preto. Exatamente. Muita gente pediu, que às vezes não gosta de usar vermelho e tal, então tá lá. Preto, né? Vai chegar junto com a reposição do Acre, junto com as camisas novas. A gente vai avisar, não se preocupe. Tuibeste rapidamente, continuem votando. Continuem votando. Exatamente. Nós estamos nas categorias lá que você já sabe, o Nerdcast tem que ganhar avassaladoramente. Por não, favor. Não é só o Nerdcast. gente tem que ganhar em todas as categorias. Exatamente. Vai lá, vota é rapidinho, cara. Pega os seus amigos, irmãos, companheiros e companheiras. Inimigos, inventa e-mail, sabe? De e-mail agora tu pode criar um e-mail atrás do outro, precisa mais convite. Ai, é excelente. Então não deixe de votar no Jovem Nerd no IBES 2008. Um recadinho, gostaria de agradecer dois nerds, Stefano e René, e o Pedro José Nogueira, que mandaram ilustrações em homenagem ao Nerdcast. Olha só! Muito obrigado, gente. Só você clicar aí no post, tá? E as ilustrações que você vai ver. Eles fizeram uma pequena homenagem a nós. Muito obrigado, querido. Tem um nerd que mandou um mega vídeo em homenagem a gente. E a gente ainda não publicou. Ele deve estar puto da vida. Calma, que a gente ainda não teve tempo nem de abrir teu vídeo. Fica tranquilo que a gente vai ver. Eu sei que ele tá lá, guardei, e a gente vai colocar ele no ar pra galera ver, tá? Vamos aos nossos e-mails. Rafael Castro, Rio de Janeiro. Eu estava aqui a caminho da faculdade, saltando o metrô, quando vejo quem? O Jovem Nerd andando com seu fone de ouvido e cabeça baixa. Ai, ai. Empolgadaço, me preparei para cumprimentá-lo, mas quando me aproximei lembrei da sessão de e-mails que o JN disse que tem um bloqueio contra malucos quando tá no centro da cidade. Olha só que ótimo. No último segundo me desviei sem graça e segui reto, fingindo que nada havia acontecido, me remoendo por não ter cumprimentado um dos meus ídolos. Olha isso, Azaghal. Agora veja você, enquanto você tá aí nessa sua pose snob de falar que o mundo é maluco, eu tô aqui, a simpatia em pessoa, eu falo com os meus fãs, vêm me cumprimentar. Eu tô pensando em mudar o meu nome de Azaghal, o anão, pra Azaghal, o famoso. Você tá todo aí em Curitiba, né, cara? Puta que pariu. Que ridículo. Aí ele continua. Daí vai uma pergunta. Da próxima vez que eu te vir, posso te cumprimentar ou você vai pensar que eu sou maluco? Uma maneira fácil de um nerd se identificar é fazendo aquele cumprimento do Spock. Vida longa e próspera. É, entendeu? Se eu ver isso, eu já sei que é nerd. Porque eu fico de fone de ouvido, eu fico no meu mundo, né? Você sabe que mudança é uma parada excelente na Jovem Nerd. Porque te acha coisas que a gente achava Não, você é ridículo. Não vou nem entrar nesse assunto. Ai, ai, a cortina de ferro fechou-se novamente. Cala a boca, mas não tem nada aí. São José do Rio Preto, São Paulo, seu xará Alexandre. Muito bom o Nerdcast sobre o Rambo, o que não é surpresa nenhuma. Mas ficou faltando uma informação sobre o Stallone. Bem, o Nerdcast foi sobre Rambo, não foi sobre Stallone. Vocês se espantaram quando descobriram que First Blood foi baseado em um livro? Então tomem essa. Cobra também era um livro que foi adaptado pelo próprio Sly. Meu Deus! Cara, o Sly é um cara esperto, cara. Ele deve ler milhares de livros ruins e aí um ele tem que virar filme, sabe? O livro em questão é o Fair Game, escrito por uma tal de Paula Gosling. Uma outra adaptação foi feita nos anos 90, desta vez com o nome original, e que no Brasil se chamou Atração Explosiva. Caraca, eu sei que filme é esse. Aquela bomba com William Baldwin e a Cindy Crawford. Cara, esse filme é muito ruim, cara. Você tá brincando que isso é adaptação no mesmo livro que deu origem em Cobra? Diz ele que sim, cara. Meu Vê Deus. Se você acredita nisso. O Stallone Cobra, o Mario Cobretti. Uhum. No Brasil eles mudaram o nome do filme pra Stallone Cobra. Eu sempre achei que o nome do personagem fosse Stallone Cobra, né? Aí eu me dei o trabalho um dia de pesquisar e vi que era Marion Cobretti. Uhum. O que é melhor ainda, né, cara? É, claro. E esse filme tem a melhor frase do Sly, né, cara? Ah, sim. Você é doença, eu sou a cura, né? Não, primeiro que ele fala, você é um cocô, né, na dublado. Ah, é. Uhum. Depois você é doença, eu sou a cura. Muito bom. Antônio, 31 anos, Manaus, Amazonas. Muito bom, né, que é sobre um dos ícones de nossa juventude anos 80. De fato, o primeiro filme do Rambo possui frases emblemáticas, ao contrário do que foi dito. A saber, olha lá as frases. Não, eu vou só retificar aqui rapidamente. É. Eu falei que o Rambo, uhum. O Rambo, JJ Rambo, caraca, JJR. Caraca, rapaz! Só faltava um T de Troutman. Se ele é filho do Troutman. Ai, estamos doente. É, vai, as frases do Rambo. Não tem frase nenhuma. Só Johnny, Johnny, Johnny, Malé. Frase 1. Charlton fala para o xerife escroto. Eu acho que você ainda não entendeu. Eu não vim resgatar Rambo de você. Eu vim resgatar você dele. Ah, excelente, faz Charlton, mas não é o Rambo. Tá, eu já entendi. 2. Charlton fala para o xerife escroto de novo. Estou espantado por ele ter deixado seus homens viverem. A melhor de todas, ditas pelo coronel, escrotizou também o xerife. Escroto. Escroto, escroto, escroto. Aparentemente, você não quer aceitar o fato de que você está lidando com um especialista em táticas de guerrilha. Um homem que é o melhor com armas, facas e punhos. Armas, facas e punhos. É, rapaz. Um homem que foi treinado para ignorar a dor, clima, para viver na floresta, para comer coisas que fariam um bode vomitar. No Vietnã, seu trabalho era eliminar inimigos, matar, pronto! Vencer esgotando e minando seus inimigos. Rambo foi o melhor, cara. Agora eu digo pra você que esse é o Coronel Troutman, não é o Rambo, meu filho. Exatamente, exatamente. Então volta aí, vai fazer televisão e me deixa em paz. Não fazer televisão porque Manaus... Maurício Perim, 19 anos, Vila Velha, Espírito Santo. Eu já fui em Vila Velha. Já? E aí, já. É bom? É, que eu não gostei não, é. Já escuto Nerdcast há algum tempo, desde 300, mas só achei algo de interessante para escrever agora. Vejam bem, não é que ele não tenha achado algo de interessante no Nerdcast, mas algo que ele pudesse tornar interessante a ponto de virar um e-mail. Exato. Ele diz que foi uma bela canelada, caixa alta com vários as. A metralhadora que nosso amigo John James Rambo casualmente encontra no caminhão do soldado de meio expediente da Guarda Nacional não é uma M16, e sim uma M60. Uma desgraçada que deveria ser operada por nada menos que 3 soldados e apoiada no tripé. Mas essa é a magia do Rambo. Exatamente. Agora a parte que interessa. Ouvir esse Nerdcast fez minha cabeça explodir. Acontece que aparentemente a cena mais memorável da franquia Rambo na minha cabeça nunca existiu. Olha aí, essas coisas. Aí ele diz, é o seguinte... Rambo 3, JJ está sendo perseguido por um helicóptero quando, para se livrar do inimigo, saca sua poderosa faca e reflete a luz do sol diretamente nos olhos do piloto, derrubando assim o helicóptero. Cara, eu não me lembro disso não, cara. Nunca existiu, malandro. Tu tá viajando. Elisa, 26 anos, Rio de Janeiro. Ouvi o Nerdcast 102 sobre Rambo por amor. Meu namorado é um fã de Stallone. Apesar de não admitir isso. Sabe quem é uma super fã do Stallone? Quem? A irmã do Mario Abate. Sério? Que informação. Ah, eu lembrei disso agora. Bom... Bem, em determinada... Aliás, na nossa sessão de cinema tinha várias mulheres indo lá ver Rambo 4 por amor, cara. Tá bem, né, cara? Não é à toa que as mulheres merecem um dia só pra elas, né, cara? É verdade, é verdade. Bem, em determinada parte, vocês comentam, se eu não me engano, foi o Fanatic, que Rambo, em japonês, significa violência. A palavra é japonesa, sim. Porque eu sugeri que fosse, né, a palavra estrangeira que chegou lá. Uh-huh. Mas não, é japonesa. Vamos à explicação. Afinal, eu sou professora de língua japonesa, então tem propriedade. A letra do primeiro kanji é ran. Não, é ran. Ran, ran. Com R fraco, como se fala barata, né? Então, ran, ran. Significa confusão, perturbar. Eran o título daquele famoso filme do Kurosawa. O segundo kanji tem a letra bu, B-O-O, que significa agir de modo repentino e violento. A palavra no final significa violência. Rambo. Oh, cara, é possível. Não é possível, cara. Parece coisa de George Lucas, né? Bem, espero que tenha sido de alguma ajuda. Aproveito para mandar um beijo para todos vocês. Aguardo ansiosamente pelo próximo Nerdcast. Agora tem aqui uma parte que não foi colocado nos e-mails, mas que foi muito comentado. Okay. Várias pessoas vieram diretamente falar comigo porque nós esquecemos de falar do Rambo brasileiro. O Rambo brasileiro, maluco. O Rambo brasileiro, cara. Quando falaram, quando o primeiro cara botou assim, ei, vocês esqueceram do Rambo bra? Quando ele falou bra, veio tudo, sabe, puf, na cabeça, a memória voltou toda. É verdade, é verdade. Caraca, SBT, Viva a Noite, Gugu Liberato, Ramo Brasileiro. O Azaghal, cara, o Azaghal mandou um e-mail pro Ramo Brasileiro pra ver se ele não fazia uma pequena entrevista pra gente colocar nesses leitores de e-mails, mas não rolou, ele não respondeu. Não respondeu, mas tem aí o link pro site do Ramo Brasileiro, por favor. Excelente, não deixe de visitar e prestigiar esse nosso herói. Detalhe pra grafia de reportagens. Já que ele não quis comunicar conosco, a gente vai escrotizá-lo. E aproveitem também pra ver uma pérola que o Cardoso mandou, que é o Rambu. Rambu? Que é o Rambu da Amazônia, cara. É impagável. Ai, cara, meu Deus do céu. É tá muito bom, bom, cara. Tá ótimo, pelo amor de Deus. Então vamos lá, Caquinho. Caquinho, você tem o Super Nintendo até hoje, não tem? Tenho, e ainda funcionando. Funcionando, tem certeza? Funcionando, tenho aquela, certeza. Você deu aquela soprada nas fitas pra funcionar? Claro, as duas que eu tenho. Só sobrou duas? Ou você duas, só teve duas? Só tinha uma. Não sei, eu achei duas. Super Mario World e Império Contra-Ataca. Vocês sabem que eu tive também o Super Nintendo, né? Você teve o Super Nintendo? Tive. Eu comprei o Super Nintendo só pra jogar um jogo. Que era aquele International Superstar Soccer Deluxe. Essa história, eu lembrei. Eu adorava esse jogo, cara. Eu jogava sempre. Vem cá, por acaso você participou da competição de Super International Superstar Soccer Deluxe no Campeonato Brasileiro que teve no Canecão? Não, não, cara. Eu não sou retardado. Eu só gostava do... Não sei, é que eu trabalhei nesta porcaria, aturando pirralho jogando International Superstar Soccer. Ah, não, conta aí, conta essa história. Deluxe, Deluxe. Deluxe, era o Deluxe. Era um trabalho filha da p***. Nós íamos pro Canecão. Não sei se era campeonato brasileiro. Era alguma coisa de videogame, só que era só Super Nintendo e só International Superstar Soccer Deluxe. Eram 25 televisores de 29 polegadas Zenit. Nossa. Nós éramos um staff de 7 pessoas, sendo 5 mulheres e 2 homens. Olha o Caquinho! Olha o Caquinho, cara! Assim? Tá todo peroca. Será que, porra, sobrava pros dois homens cornos terem que carregar as 25 televisores de 29 polegadas Zenit às 7 horas da manhã do depósito pra arrumar nas mesas? As mulheres levavam os videogames. Excelente. É, depois os homens conectavam todos os fios. Quer saber se você se deu bem? 5 pra 2, mais, né? Ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. O que é mais ou menos? Ah, não, cara. Todo dia, é aquilo. E todo dia pro Engenho da Rainha não era fácil. Por que você disse que pro Engenho da Rainha era no Canecão, seu maluco? A garota era de lá. Ah, olha, cara, começou os mitos do Caquinho. Olha só. Olha o mais legal de tudo era que a gente ganhava 15 reais por dia. Pronto. Que beleza. 7 dias de trabalho. Nada como trabalho escravo, né, cara? Exato. Nada menos que uma faxineira. O mais legal é que tinham duas mulheres. Tinha duas mulheres que trabalhavam pra... Que chegavam lá, basicamente, 3 horas depois da gente. Tiravam um carrinho de um armário. Ficavam servindo pra todo mundo de graça. Elas levavam 100 reais por dia. Não, peraí. Eu aposto... O que você quiser, que essas mulheres eram gostosas pra caralho. Tá, tudo bem, aí é óbvio. Mas estavam de lycra. É verdade, elas estavam de lycra, é verdade. Bem, valia os 100 pra ela, valia. Mas esse foi uma coisa que me fez odiar International Superstar Soccer Deluxe. A Nintendo, né, dominou o mundo com seu Nintendinho de 8 bits, que, né, foi a grande revolução. Isso a gente já falou. Eu já contei a história de quando a gente comprou o Nintendo? Acho que já vocês compraram lá nos Estados Unidos, né? Isso. Conta de novo, faz muito tempo. Muita gente não deve ter ouvido, né? É. A gente foi nos Estados Unidos, e aí o meu irmão quis comprar um videogame, né, cara? Isso. Ele comprou um Nintendo. Olha. Não só o Nintendo, ele comprou o Nintendo com aquele robô inútil. Sim. E aquela luva cansativa, cara. E a pistola. Power Glove. Tem um filme sobre essa Power Glove. É horrível. E aí, junto com o Nintendo, meu pai comprou metade dos tapetes persas de Miami, sabe? E aí a gente encheu a mala, meu pai encheu a mala de tapete persa, tascou o Nintendo lá dentro, e a nossa tática de cueca suja em cima de tudo, sabe qual é? Que é pra causar um uma certa ojeriza no fiscal caso ele abra a mala. É lógico. Não que as cuecas estivessem imundas, elas só estavam usadas. Exato, né? Exato. Chegamos aqui no galeão, tocamos na luz, só que o nervosismo do meu pai era tanto. A parede suava, mas tava vermelho, desgraçado. Quando a gente tava andando em direção ao cara, ele já, o fiscal já tava rindo, sabe qual é? Ele meteu a mão na campainha e fez... vermelho, sabe? Uhum. Caraca, bota a mala na mesinha, quando abre... Era aquelas malas que tinham fivela, lembra? Caraca, cara! Tinha o fecheclair, que é fecho eclair, não é fecheclair. Não! Você tá de sacanagem! Tô te falando! Mas fecho eclair! Minha cabeça explodiu, cara! Eclair? Eclair! Fecho eclair! O que é eclair, afinal de contas? É o tipo de fecho, né, cara? Deus. Que pá, cara. Eu vou comprar esse dicionário depois, todo cara. Todo dia a gente aprende uma coisa, né? Meu pai abriu, atirou as fivelas, abriu o fecho eclair, a mala explodiu, porque estava lotada, voou cueca e meia pra tudo que é lado e ficou só tapete persa e o Nintendo no meio. Né? Ai, meu Deus. Cara, meu pai, ele tava tão nervoso que ele queria falar que era um videogame, que era o Nintendo, mas ele é espanhol, então ele ficava, não entendo, não entendo, não entendo. Que pariu, cara. Aí a fiscal ficou com pena, falou, ah, isso aqui, os tapetes falsos, né, meu pai, por favor. Aí ela recolhemos tudo, jogamos as coisas no táxi, fomos embora. Vamos pular os 8 bichos. Sega lançou Master System, Tararel, aquela coisa pra competir. 1987 foi um ano de ouro, milhares de lançamentos de jogos e franquias clássicas que começaram lá. Em 88, a Sega chega e joga no mercado o Mega Drive, o Sega Genesis, aqui ficou conhecido como o Mega Drive, o console de 16 bits, que era uma mentirada do cacete, uma enganação. Porque eram duas placas de 8 bits. Pois é. Não era uma placa de 16 bits, rapaz. A Sega fazia uma propaganda absurda em cima do processamento do Mega Drive, que colocou um nome muito espalhafatoso e tudo mais pra dizer que era mais alto que o do Super NES. Como é que era o nome? Era Master Blaster, era alguma coisa assim. É, Mega Blaster, eu acho, alguma coisa assim. Era alguns megahertz de clock a mais. Era só isso que tinha. Exato, exato. Cara, eu queria saber por que eles fazem isso, né, cara? O videogame lá fora chama Sega Genesis. Isso. Aí vem pro Brasil e chama Mega Drive. Qual é a lógica disso? É que nem você ter, sei lá, o Xbox 360 e chegar no Brasil e chamar Mega Volta Completa. E aí a Nintendo continuou lá quieta e dois anos depois, em 1990, lançou no Japão o Super Famicom, rapaz. E aí veio o Super Nintendo para a nossa alegria. E cara, uma coisa que deve ser anotada, o Super Nintendo veio, ninguém sabia disso na época, com simplesmente o melhor jogo de todos os tempos. De presente. Super Mario World. Um jogo que seria, até hoje tá no top 10 de qualquer videogame, né? Toda a história de jogos eletrônicos. Super Mario World, cara. Você ganhava de presente e ninguém sabia. Eu não tive essa sorte. No que ia o ser. Meu Super NES veio com F-Zero. Olha isso. Era outra possibilidade. Mas F-Zero era um primeiros. Excelente jogo também. Sim, mas até eu aprender a jogar, eu achava uma desgraça aquele jogo. Mas o Super Mario World, pra mim, foi um dos poucos jogos de Super Nintendo assim que eu terminei. Eu nunca terminei, Kaki. Eu abria todas as secretas praticamente. Eu só não sabia abrir as do mundo 6, eu acho. Chocolate Plains, alguma coisa assim. Você vai pra nuvem, daí é um mundo especial que daí te joga direto lá no Bowser. Não, esse é o mundo da estrela. Esse é o mundo da estrela. Dá pra abrir rapidinho e você termina o jogo em 5 minutos. É. Porque esse. Calma aí. Esse jogo, Azaghal, esse jogo tinha uma coisa. Esse jogo. Então ele tinha uma coisa que era grande revolução, que ele salvava o jogo, cara. Continue and save. Putz, isso era maravilhoso. Era uma beleza quando você derrubava a fita do chão, apagava tudo. Pra maioria das pessoas que estão ouvindo isso, isso é normal hoje, né? Porra, jogo que não salvava? O que é isso? É porque antes não dava pra salvar, você ficar 16 horas que nem um maluco jogando. Depois vieram os passwords, né? Que... É, ou anotar 3.500 caracteres. Exatamente. Que às vezes não eram letras, às vezes eram desenhos, caracteres absurdos. Ah, meu, tipo... tinha um jogo da Disney que era, o password era Pluto, Pluto, dono de Mickey. Era uma beleza. O Super Nintendo chegou no Brasil em 93 e eu li que ele chegou junto com o Nintendo. É verdade isso? Opa! No Brasil. Whatever. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um NES eu já tinha o Super NES. Chegou, ah sim, mas eu tinha um vizinho também que tinha, mas o pai tinha trazido lá de fora, etc. Eu lembro que eu não cheguei a ter NES, eu tive os genéricos. Exato, eu também tive o genérico. Phantom System eu tive, rapaz. Dynacon. É, eu tive o Dynavision. Será que isso era legal? Não sei. Olha, eu não acredito que seja, porque na década de 80 tinham milhares e milhares e milhares de clones. Esses videogames eram vendidos no Brasil oficialmente? Oficialmente. A Gradiente era representante da Nintendo, a Tectoy era representante da Sega. Hoje em dia, nenhum videogame é vendido, né, de forma oficial no Brasil, né? Não. Não, claro que é, porra. Não é vendido pro mercado brasileiro. Não é vendido, não sim. É sim. É sim, cara. O Xbox é vendido aqui oficialmente. O 360, acho que o Xbox, isso, o primeiro, não era. 360. Tô falando 360. 360. A gente teve uma época aí que os videogames não rolavam aqui, cara. Oficialmente, não era? É, logo após o Super Nintendo. Depois do Super Nintendo, acho que não teve mais nenhum lançamento de videogame no Brasil, oficialmente. Final da década de 90 todos. Desde o PlayStation até... Estamos arriscando a canelada aqui. O PlayStation eu sei que não teve, mas os Nintendos lá, o GameCube, eu vou arriscar que teve, sim. Nintendo 64, acho que sim, hein? Agora, numa época que tinha 1 milhão de genéricos, né, assim? De videogame, desde o Atari, né, cara? Existe. Hoje em dia, existem mais genéricos, né? Não existem os genéricos dos antigos, né? Aqueles lançadores que é a cara do PlayStation, só que é, na verdade, um Atari. Não, hoje em dia você tem um controle que vem 500 mil jogos dentro, whatever isso, né, cara? É. Você não tem genérico do Xbox 360. 60, né? Não. Isso é ilegal, eu acho. Ele derreteria sua casa se tivesse, né, cara? Já esquenta pra caramba. Ah, é? Pois é. Eu tive, né, o Mega Drive, o Sega Genesis que eu trouxe de lá, tereréu, mandei decodificar pra não ficar preto e branco, olha que... Decodificar! Eu lembro disso, cara. Meu irmão mandou decodificar o videogame. Exatamente. E tinha aquela caixinha atrás que você virava a chavinha pra jogar. Ah, meu pai deve ter feito isso pra mim quando eu era pequeno, eu não me lembro. Ah, é. Era TV e vídeo, não era isso? Exato. TV, é, o meu era TV e game. Porque era ligado na antena, na caixinha tosquíssima. Isso, com isso. Parafuso. Aqueles dois garfinhos com parafuso. Isso, exatamente. Que época, né, cara? Meu Deus. Eu jogava numa TV de 10 polegadas, pra você ter uma ideia. Caraca, que pariu. Isso? Aí, cara. TV de portaria, né? Era uma TV que meu pai comprou na época do Collor. Foi sobrando. Sabe como é que funciona? Daí colocaram em cima de um carrinho com rodinhas e ligaram o videogame. Foi ficando, fiquei com isso por anos e anos a fio. Então, aí, eu era o rei do prédio porque eu tinha um Mega Drive, né? E todo mundo tinha um Nintendo. The King of the Hill. E aí, o meu vizinho de cima, que era muito meu amigo, ele vai e me compra um Super Nintendo. Cara. Acabou o seu império. Porra, cara. Foi uma época assim, no início eu fiquei meio assim, mas depois eu passei a morar na casa dele, então whatever. Que a gente pode falar? De alguns jogos, os jogos mais clássicos e tal, vocês têm lembrança? Jogos de Star Wars, eu lembro de todos. Eu tive todos, na verdade. Não, só não tive o primeiro. Eu tive o do Império Contra-Ataca e o do Retorno de Jedi, que eram maneiríssimos. O primeiro jogo que eu comprei de Super NES foi um Street Fighter 2, Minuto de Silêncio e Respeito. Tá bom, obrigado. E era daquelas versões hackeadas, sabe? Street Fighter de rodoviária. Que isso? Como assim? É aquele que você pula, solta a Hadouken, dá um Shoryuken, dá um Tatsumaki e cai atrás do oponente do outro lado da tela. Meu Deus do céu, era um hack bugado. Eu me diverti com aquilo, horrores, cara. É, porque Street Fighter ou você jogava no fliperama ou você jogava naquelas casas de games que você alugava meia hora na frente do videogame. E aí, quando apareceu no Super Nintendo, o meu vizinho, cara, né? Campeonatos, era pegava aquela folha de impressora matricial que tem uns furinhos do lado. Tá agora? Caramba! Pendia na parede! Caraca, cara, que época! Que tinha aquele tracejado verde, branco, verde, branco. Que Nessa época, o máximo que você fazia no computador era um banner escrito Feliz Aniversário, né, cara? Exatamente. E eu sempre apanhava no Street Fighter pra variar. Porque eu nunca aprendi o macete da voadora com a rasteira. E eu sempre caía nisso, cara. Até burro velho eu caía nessa, cara. Ainda cai? Agora já, né? Já aprendi. Parou de jogar, então ele não sabe. Mas então, me diz, por que o Ken é melhor que o Ryu? Cara, vamos enumerar os fatos. Antes de mais nada, é importante ressaltar que eles não existem. Não, porra. Até aí Star Wars também não existe, cara. É, no jogo, quer dizer. Ora, porra. O Ken tem sobrenome, o Ryu não tem. O Ken é playboy, tem dinheiro, o Ryu não tem. Pensei que você ia falar, não, o soco é melhor do que o chute, o caralho. Isso aí, qual é o sobrenome do Ken? Masters of the Universe. Isso foi uma piada, que a Capcom, ela foi processada pela Mattel por causa do nome Ken, porque era por causa do Ken da Barbie, eles falavam que dava confusão e tudo mais, reclamaram direito sobre o nome. Eita que pariu, cara. Aí a Capcom, pra escapar do processo, ela colocou um sobrenome no Ken. E como tá falando umas tretas sobre o Ken ser parecido com o He-Man, Masters of the Universe, eles pegaram e pra dar uma cutucada colocaram o sobrenome do Ken de Masters. Ah, meu Deus. Olha que coisa interessante, né, cara? Isso é cultura totalmente útil e essencial à vida. É, quem está na primeira base, né, cara? Claro que na maioria dos jogos ele tem um tire, que é os níveis, vamos dizer assim, que o personagem ele foi desenvolvido melhor, ele serve para campeonato melhor. E em geral o Ken tá sempre acima do Ryu. Olha só, todo mundo sabe que o Ryu é melhor que o Ken, tá bom? Tá bom? Posso? Tá bom? Porque aquele. Não, claro que é, cara. Porra! Não é, diga. Eu acho que é, cara. Como é que o Ken é melhor que o Ryu? Aonde que o Ken é melhor que... Primeiro, o Ryu usa branco. O Ken usa vermelho, compadre. Olha, vocês estão bem errados. O melhor de todos nesse jogo é a Chun-Li, que é a mais gostosa. Eu concordo. Inclusive, a Chun-Li tá lá no Big Brother Bonequinho 2 do Fabiabu, cara. Empresas Faraó. Brilhantes inventos do universo. Tanto ela é a melhor que ela vai ganhar um filme pra ela. Isso é verdade. Uma franquinha da Lana Lang como Chun-Li. A Lana Lang vai ser Chun-Li? Eu sempre disse que essa mulher asiática, a senhora de Overnight, fala: não. É ou não é? Eu não tenho certeza se ela é, se ela é Nisei. Só sei que o caso é que ela é muito franzina pra fazer a Chun-Li, cara. Ela é gata pra caramba e tudo mais, mas. Peraí, me explica isso. Como é que vai ter um filme da Chun-Li? Como assim, cara? A Hyde Park Entertainment está fazendo sobre o pedido da Capcom pra... Da Chun-Li, peraí. É o filme do Street Fighter. Não, é o filme da Chun-Li. Todo o filme é Chun-Li e... Off the Street Fighter. Não, A lenda da Chun-Li. Cara, isso não faz sentido nenhum. Ah, a lenda da Chun-Li. É como se fosse fazer um filme dos Simpsons e fizesse um filme do Milhouse. Isso. Basicamente isso. Cara, é o personagem com mais apelo, pelo visto. Erótico, né? Mas aí, Azaghal, entra aquela, esses japoneses tarados. Velhinhos pervertidos. O cara desenha uma mulher pelada e corre pro banheiro. Bom desenho, né? Cara, outro dia, olha, eu vou te falar, cara. Outro dia eu fui levar a do box no umas aulas de mangá, né? Agora na capital, agora eu tenho diversidade. Mas a Gal mora em Curitiba agora, nossa cidade. Obrigado. Aí levei a menina na aula, e aí a dona, a professora, sei lá que era aquilo, ficou. E pior que tem uma garota lá que escuta o Nerdcast, não posso falar mal, hein? Aí a moça lá ficou mostrando aqui a sala onde a gente desenha. Aqui é a mesa de luz. Uhum. Aqui é o computador onde a gente faz os clipes animados. Uhum. Olha que ótimo. Aí ficaram mostrando vários clipes animados, GIFs, sabe? Uhum. Nossa. Olha, muito bom. Aí eu olho pra parede e tem vários desenhos de alunos e do professor, que é um cara muito estranho. Todo desenhista esquisito, cara. O desenho do professor era uma dessas heroínas seminua, com uma calcinha atochada na Mark Hamilton. Separava os lados, sacou? Ai, meu Deus! Eu ficava olhando pra do box, pra professora, pro desenho. Aí, ó, não, esse desenho foi o professor que fez. É uma animação que eles estão desenvolvendo aqui. Aí eu perguntei, em GIF animado? Ai, que sacana. A gente falou de Street Fighter já, né? Street Fighter e seus irmãos. Foi outro sucesso da época, Mortal Kombat. Esse veio em 91. O Mortal Kombat rolou um vacilo na Nintendo. Por quê? O Mortal Kombat no Mega Drive tinha sangue e no Nintendo, no Super Nintendo, não. Não foi bem da Nintendo, isso foi por causa da RSB, sei lá como é que é a sigla. É, não interessa, no Super Nintendo não tinha sangue. Não tinha. Então, é por isso que vendeu 3 vezes menos do que a versão do Mega Drive. Eu já joguei esse Mortal Kombat sem sangue. Você não consegue nem perceber quando acertou um golpe, porque não sai nada. É, horrível. O sangue é uma referência, né? Principalmente quando você tem o Fatality, em que você tira o esqueleto do cara de dentro do corpo. Sem sangue não tem o menor realismo na cena. Falando de realismo em jogo de 92 também, já ia querer forçar mais, cara. Não, vem cá, eu me divertia jogando Atari. Isso pra mim era, porra, uma realidade absurda. Era o equivalente de uma criança hoje vendo o Xbox 360. É, era real, maluco. Tipo, antes, mas aquele boneco ali que agora tem rosto, braços, forma, textura. Porra, antes ele era um cubo. Você jogou F-Zero, né? Holy Grail também. Sim. Já que você falou de textura. O F-Zero era aquele jogo de corrida de... Carros voadores, né? Mais bonitinho. Então, a pista era em 3D, né? Os carros eram em 2D, mas a pista já tinha um 3Dzinho. A aparência da pista do F-Zero, eu acho que devia ser uma coisa parecida com uma simulação de 3D do Doom. Que era um monte de sprites que, conforme você rotacionava, ele mudava de posição e você conseguia enxergar isso de vários ângulos. Enfim, do lado da pista, presta atenção, a parada era uma corrida futurística, entendeu? Uhum. Do lado da pista tinha umas texturas. E a pista em si fazia uma sombrinha na textura. Eu imaginava que aquela textura era uma cidade lá embaixo e você estava lá em cima numa pista. Procede isso? Eu acho que era essa a ideia. Porque tem umas horas que você caía, não caía da pista? Exato. E você explodia logo que chegava na textura, não caía lá embaixo, entendeu? Mas ficava pequenininho, não ficava? É, era uma coisa bem longe, pareciam luzes já distantes. Então, eu quero a saber se... A câmera passava, ficava girando... Eu queria saber se aquilo era uma cidade de verdade ou se era aquilo só uma textura, que eu sempre achei que era uma cidade. Não, era uma textura. Mas da sua crença, cara. Aí é aquilo, é o que você acredita que aquilo era. Eu sempre imaginei que era uma cidade. Então, é uma cidade. Você imaginava que era uma cidade? Tá resolvido. Eu imaginava que eram luzes, que era alguma coisa longe. Lá eu imaginava realmente que a gente tava voando, a gente tava no ar, que a pista que era no pista ar. A pista era no ar, ah, então eu não sou maluco, graças a Deus, porra. Eu tenho um amigo que acreditava que aquilo lá era tipo circuitos eletrônicos. Puta que pariu, esse é maluco. Bom, vamos lá, vamos continuar falando de jogos de Super Nintendo clássicos que mudaram nossas vidas. Sunset Riders. Mega Sunset Riders dos cowboys? Exato, Cormano, o cowboy do poncho rosa. Tinha pra Super Nintendo? Eu lembro disso no Fliperama. Eu jogava isso. Eu lembro em Flipper também, eu lembro em Flipper. E ele era legal porque você colocava uma ficha e colocava pra dois jogadores. Cara, só chega de 4. Você falou de ficha aí, o Jovem Nerd, ele sabe que você sabe que é traumatizado com esse negócio de fliperama, né? Por quê? E aí, ele ia no fliperama, o nego assaltava o cara toda vez. Que mentira! Não falou isso pra mim? Ai, esse fliperama aqui de São Lourenço é perigoso, uma vez eu fui aí passar a mão na minha carteira, não sei o que lá. Então, vou uma vez só, virou toda vez agora. Se você for uma vez é toda vez. Olha como é que é a mente da criança, cara. Quando eu era pequeno, todo mundo falava assim, hoje eu vou lá no Flipper, lá em São Lourenço, né? Vou lá no Flipper. Saía muito sem meus pais, que era pequeno, né, cara? Não saía nunca sem meus pais, na verdade. Ele, vamos lá no Flipper, eu vou lá no Flipper, o Flipper era... E eu, cara, não fazia ideia do que era um Flipper, sabe qual é? Então eu ficava imaginando, cara, será que tem golfinhos em São Lourenço? Ai, meu Deus. Excelente, cara. Uma vez eu pedi muito pra minha mãe pra ficar no flipper sozinho lá no shopping, no bar shopping, enquanto ela ia na loja. Ela, não pode ficar sozinho, não, eu não vou sair daqui. Aí ela, não, então tá, então só dessa vez. Aí, cara, saiu uma porradaria no flipper. E sobrou pra mim, o nego veio, baçou com o danco, sabe, puxou o braço pra trás, me deu uma cotovelada na cara. Ficou horrível, cara. Trauma de ficar sozinho no flipper. No Super Nintendo, teve o famoso Battletoads pra compensar o Tartaruga Ninja, que nunca, né, a gente queria tanto jogar. E teve um jogo raríssimo de achar. Foi o Battletoads e Double Dragon, cara. Double Dragon. Um crossover. Isso era muito sinistro. Teve muito jogo de super-herói. Teve, cara. O primeiro jogo que eu joguei dos X-Men foi no Super Nintendo. É, X-Men Mutant Apocalipse. Eu joguei com o Wolverine. Não acredito, isso, cara. Você abria as garras. Fazia as garras dele. Eu corria de um lado pro outro, tem aquele urso do pica-pau, sabe? Eu ia na casa do meu vizinho, cara. Eu falava assim, eu não acredito que eu estou jogando um jogo dos X-Men. É muito bom estar vivo nesta época. Vamos pro jogo de aventura. Tinha um jogo, cara, que foi a revolução também em termos de animação. Vê se vocês lembram, que era o Out of This World. Vocês lembram disso? O cara tava mexendo no computador, aí ia pra um outro mundo. E era meio em 2D, plataforma, e tinha um monstro que ia atrás dele. Esse eu li numa revista sobre... Tava falando muito bem, tinha fotos, eu fiquei babando, mas eu nunca cheguei a ver, cara. Pô, cara, era um jogo sinistro. É, não podemos deixar de falar de Legend of Zelda. É um dos jogos mais falados... A Link to the Past. Olha só, Zagal, Legend of Zelda, sabe aquele verdinho de burro? Então, aquele não é o Zelda que eu sempre achei. É porque é japonês, né? Cara, é muito louco. Na verdade, Zelda é a princesa. O herói do jogo é o Link. Link. E aí, olha só. Isso é mais game. Mais game. Exatamente. Isso você falou um negócio que eu acho que a maioria do pessoal que tá ouvindo já sabe? Vai todo mundo fazer aquela reação dela. E olha o nome dessa versão: Legend of Zelda, A Link to the Past. Ó, trocadilho. Um elo para o passado, né? E o nome do personagem é Link. Puta que pariu, nego, tá brincando, não, cara. O Zelda, né, ele foi lançado no Nintendinho, né, e foi uma grande revolução, tipo assim, o primeiro jogo de RPG mesmo, naquilo que você coleciona itens e usa e compra e vende, fala com as pessoas, etc. É, e o Legend of Zelda no Super Nintendo foi realmente também muito aclamado. Só que, Carlos, vê se você sentiu isso. Eu nunca joguei o Zelda porque eu não conseguia me conectar com aquele personagem que eu achava muito... Parece um duende verde. Eu achava, tipo, lembrava um pouco aquelas coisas meio de Leprechaun. Exatamente. Sabe, eu tava acostumando com os nossos brucutus, Rambo, Exterminador do Futuro. Eu queria um herói badafoca. Eu não queria aquele herói franzino de capuz verde de Leprechaun, sabe? Sempre tive um grande preconceito com Zelda por causa disso. Mas a galera gosta, é um bom jogo e eu não digo nada contra, mas é que não era um herói. Eu adorava um jogo que era o Demolition Man, baseado no filme do Sylvester Stallone. Olha aí. Que é o Demolidor. Nossa, e, porra, cara. O jogo era muito maneiro. Tipo, ele mudava, tinha uma hora que você tava numa plataforma 2D, que era correndo por cima dos prédios. Uma plataforma 2D. Plataforma 2D. Eu ouvi plataforma. Tá bom, me segue. Mas agora vai voltar isso 20 vezes na edição. Última hora que você tava numa plataforma 2D, plataforma 2D, plataforma, forma. Fazer o quê? Já tá falado? Agora faz. E pô, depois você virava pra um cenário meio que 3D, que você ficava andando com o bonequinho, matando os caras numa outra visão. Você podia ir pros lados, andar pra frente, pra trás. Isso não era contra, não? Era contra era isso. Sim, o Demolition Man, você mudava de fase. Quando você mudava de fase, ele podia mudar pra uma sessão assim, ou então você voltava pro 2D. Então, contra era assim, rapaz. Contra 3, rapaz. Contra 3, os caras copiaram. Contra 3, mas eu não joguei contra 3, eu joguei Demolition Man. Porra. O Demolition Man pegou na mesma fonte, sei lá. A série Contra é muito boa, mas é uma das minhas maiores frustrações nos games, cara. Porque é um daqueles jogos que você tem aqueles tiros que vem devagarzinho, você, ai meu Deus, vou pular, e aí toma o tiro, sabe? Pega tudo. Pega toma um tiro, aí ele dava uma cambalhada pra trás e morria, cara. Era horrível esse jogo que você toma um tiro e morre, sabe? Maneiríssimo de guerra, que era o Desert Strike. Você jogava de helicóptero. A merda, Desert Strike. Esse era do Mega Drive, rapaz. Era o Desert Strike Return to the Gulf. Você tinha que... Era o helicóptero, você tinha míssil, metralhadora, bomba. Era o Apache. Era o Apache. Uhum. Você pousava pra resgatar os caras, você tinha missão que você tinha que ir lá pra explodir radar. Sensacional esse jogo, cara. Muito bom. Desert Strike era fantástico. Porque ele era o primeiro, assim, tipo... Você tinha as missõezinhas, aí eram coisas completamente diferentes. Você tinha que resgatar os caras, aí você tinha que ir lá e destruir a torre de comunicação. Carlos, você já falou tudo isso, filha da mãe. Tá repetindo o que tu já falou. Que a gente não falou aqui, mas até bastante sucesso na época, que era bem diferente. Era o Star Fox. Então, íamos falar disso já. O Star Fox. Peraí. O Star Fox não foi só um sucesso. O Star Fox foi uma, eco por favor, revolução! O Star Fox, cara, era um jogo idiota de uma raposa que era piloto, com um sapo e um ganso, sei lá. E um coelho. Mas, para contrabalancear essa idiotice, foi o primeiro jogo totalmente em 3D para console de videogame. Sensacional, aqueles polígonos, cara, sem textura. Foi o primeiro. Ele usava um super. Ele usava um chip diferente, um chip FX. Exatamente. Que, que até era a propaganda da parada, era essa. O cartucho vinha com um chip FX! Pra você jogar em 3D! A gente, puta que pariu, vá! Com um maço de cabelo nas mãos. E realmente, meu vizinho comprou o Star Fox e foi mais fim de semana lá. E cara, era sensacional, era em 3D. E obviamente a gente nunca zerou. Alguém zerou? Não, eu não joguei tive. Muito não. Eu cheguei a jogar uma época, passava, era aquela coisa, você matava os bichinhos, aí passava nos círculos, matava bichinho, passava por dentro dos círculos, matava bichinho, eu enchia o saco, explodia a nave e saía do jogo. Pois é, né, Azaghal, por que não, né? Você tem uma parada em 3D, por que não passar dentro dos círculos, né? É a principal ideia, né, cara, do 3D. É passar dentro de círculos, né, cara? Porque no espaço, o que mais vai te dar uma noção de perspectiva se não círculos? Verdade. Aquele fundo preto chapado, né, cara? É verdade. Poxa, vamos fazer um jogo 3D. Aonde? No espaço. Não, mas tinha no planeta também, tinha dentro do planeta. Deus, né? Mas como não tinha... O Azaghal, aquele grande jogo famosíssimo da LucasArts para PC, X-Wing, um grande simulador de Star Wars, você pilotava um X-Wing, e para dar a impressão de que você estava andando, tinha sujeirinhas em 2D. Olha, que ficavam passando, né? O Super Nintendo, ele era melhor do que o Mega Drive. Ele apresentava... Quando tinham jogos iguais, os jogos do Super Nintendo eram muito melhores. Por exemplo, o Doom nem se comparava no Super Nintendo com o Mega Drive. Era horrível, porque o Mega Drive tinha aquela sacanagem das duas placas de 8-bits, que não era a mesma coisa que a única de 16. E aí, o que aconteceu? A Sega, querendo ganhar essa guerra dos consoles, eles eram os grandes rivais, né? A Sega e a Nintendo. Eles chegaram a dividir o mercado meio a meio. A Sega lança uma parada que, aqui no Brasil, acho que nunca chegou, que era o 32X Turbo, que transformava o Mega Drive de 16 bits em um console de 32 bits. Era uma parada, era uma pataca preta que você encaixava no lugar do cartucho e ficava uma coisa colossal, gigante do seu Mega Drive. Dobro do tamanho, né? Você teoricamente colocava cartucho de 32 bits. Que era o... Teve CD também, não teve? O Sega CD. Teve o Sega CD. Era uma outra parada que você acoplava o seu Mega Drive na parada. E se agora você tinha um... Exato, você tinha um negocinho... Não, você colocava um videogame em cima. Ele era tipo um apoio. Ele era um apoio. Isso. E do lado do videogame ficava o drive de CD. Exato. E você colocava o seu videogame em cima e você tocava jogos em CD-ROM, que tinham filmes de verdade, Azaghal. Olha só que beleza. Todos muito horríveis. Se você, olha, se você tem, entende alguma coisa de inglês, clica aí no link do post, tem um review do Angry Video Game Nerd, que é o meu ídolo. Esse cara é muito bom. E ele faz um review dessas paradas da SEGA, essas loucuras. Ele fala do SEGA CD, do 32X. É muito louco. E olha só, cada parada dessas tinha o seu transformador separado, cara. Muito espetáculo. Cara, você colocava isso e não podia ligar o chuveiro junto, né? Isso aí, em Pindamonhangaba, que é tudo elétrico, né? É, chuveiro elétrico. Um jogo que eu era viciado, que era o Alien 3. Caraca, eu tinha um cagaço de Alien 3, eu não tenho era noção. Era um jogo muito foda. Caraca, mal, para, não me lembra que eu tinha um cagaço de Alien 3. Ela ia, cara, ela ia agachada naqueles canos, e aí vinha o Alien, você, meu Deus! É, que desespero todo. Tinha um cagaço de Alien 3. Um jogo que ninguém falou até agora foi Donkey Kong. Porque eu não era mais um bebê e aí eu não joguei. Ô louco, cara. Que isso? Não, cara, jogo de macaquinho pegando banana não, cara. Pelo amor de Deus. Puta merda, o jogo tem uma jogabilidade fantástica, meu. Não, não, só porque o bonequinho era semi-3D, era animado em 3D. Aí era fantástico. Eu falei jogabilidade. Ah, tá bom. Mas bananas, cara. Eu jogava Super Mario. Não tem jogabilidade melhor que isso. Eu, Donkey Kong é uma das melhores coisas que eu joguei. Sim, o primeiro, pra fliperama, que você era o Mario. Tinha que salvar a princesa. Aí, 1900 e vovó é virgem. Vocês lembram do Earthworm Jim? Eu lembro. Puta. Era um bom jogo. Era uma minhoca que usava um corpo de avatar. Era um traje, né? E a minhoca era a cabeça do corpo. Caraca, exato. Eu tô viajando aqui, cara. O que vocês estão que falando, cara? Tem um jogo que eu acho que todos vocês jogaram que devem adorar. Rock and Roll Racing. Puta merda, né? Blizzard. Corrida nada barrou o Top Gear. Top Gear 2. Top eu lembro o password. Sim. Mas era tudo em 2D, era horrível, né? Vocês tinham quantos anos quando vocês jogavam esses jogos? Só pra eu me situar. Sei lá, 11, 12, no máximo. É, 12 a 13. Então vamos falar rapidinho. De RPG teve, né? A gente falou do Zelda, teve o Chrono Trigger, que foi muito falado. Final Fantasy 3, né? Que na verdade era o 4. 3.06 no Japão. Exato. Pô, cara, olha só. Então vamos falar rapidinho do Final Fantasy. O Final Fantasy é uma série muito interessante. Ela consome a sua vida inteira, né? Se você deixar. Você fica 80 horas jogando aquela porcaria. E não chega a conclusão nenhuma, né, cara? Eu vou falar uma parada aqui que eu acho que muita gente vai achar que eu tô blasfemando aqui. Eu nunca joguei Final Fantasy. Ah, eu tô maluco. Eu digo que eu também, olha só, Caquinha, que coisa. Beleza. O Final Fantasy é uma série interessante, mas eu só conheci a partir do 8, que já era ultra bem feito no PlayStation. Aquela coisa que era o 8, que era o 2 em outro lugar, que era o 1 e o outro, exato, e o 7. Né? Não, acho que o 8 era 8 em todos os lugares. É, a partir do 7 eles mantiveram a numeração. Então, nos Estados Unidos a gente tinha Final Fantasy 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Mas uma raiva que eu tenho do Final Fantasy é o momento do combate. Você tá andando, você quer andar, você quer chegar do ponto A ao ponto B. No meio do caminho, de repente, pausa tudo e faz... Você tem que parar a sua vida inteira pra combater três bichinhos que olha ficam... Olha os tapas na mesa. Puta que pariu. Aí você mata os três bichinhos. Aí você, bom, beleza. Matei os três bichinhos. Menos três bichinhos nessa porra desse mundo. Aí você segue o seu caminho. Aí de repente... A porra dos três bichinhos de novo, cara. Não para! Meu, 90% dos RPGs tem batalhas aleatórias assim. É convenção do gênero, pô. No Final Fantasy X, eu acho. Ou no 12, whatever. Foi no 12, eu acho. No eles 12, pararam 12. Com essa sacanagem. O 12, ele tem um sistema que parece muito com esses jogos de RPG massivos, multiplayers online. O bicho chega, se você não quiser papo, você sai e pronto. Agora tiveram que jogar 12 jogos! 12 jogos! Com feedbacks de pessoas revoltadas como eu que iam enfrentar a porra dos três bichinhos toda hora. Ai, eu fico revoltado.